402, esse é o relógio de pista no zero, aguarda a liberação. Gente, repórter visual. No 3. No 0, no 3, 18, 1, 14, até logo. Salvador, gol no 984, solicita autorização de tráfego. Você manda tráfego? Gol 1924. No 924, informação Quebec, autorizado Salvador Maceió, 350. Decolo no 0, esquerda, Cuca, Aracaju, via 358. Controle 1, 99, decimal 8. Está formação. Por quantas milhas, gol no 806? Pro Web 6721, solicitou desvio, mantém a proa 290 por mais 10 milhas. Livre desvio, Webjet 6721. Livre. Para o gol no 924. Chama o congestionamento. Voltará 924. Salve Salvador, boa tarde, tá 3566 para a cópia autorização Aracaju, cliente da Quebec. 3566, Quebec confere, autorizado Salvador Aracaju, no 90 nível, decola no 0 esquerda, sai da Fuca de Amos, controle 1, 9, decimal 80, transponder 5153. Para visual com Embraer 170 da trip final da pista 10, mantenha o setor e aguarde parabada. Vai reportar no visual com a trip e mantenha a linha do litoral até o farol de Itapuã, Mike, Juliet e Romeu. Afirmativo. Tem um Boeing na final, é ele, senhor, agora? Não, não é Boeing não, é um Embraer 170 da trip, branco com um detalhe em azul. É porque eu tô aqui em Piatã, tá um pouco longe. Ok. Tá autorizado então o cruzamento? Positivo, em Piatã da presente, da autorizado cruzamento final pista 10, direto Tabata, reporte cruzando a final da 10. Mike direto Romeu. Tá presente, tá fazendo curva esquerda pro cruzamento final da 0. Reportar cruzando, vai reportar cruzando, voltando. Tá. 3, 61 após os 170 da Triple Lines na curta, ali a Rio, manter. Após um 70, ali bateu no 0, 3661. Patango Lima Kilo Zulu, aciona identificação. 62. Patango Lima Kilo Zulu, 67 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha a proa do VR e aposte para descida. Ação Vitória da Conquista, conforme plano repetitivo da empresa. 5489, autorizado Salvador Vitória da Conquista, decola 10 esquerda, corrigindo direita, gole e valsa. Controle 199.8, transponder 5156. 40612, Mike Juliette Romeu. Recebida a mensagem, vai reportar no final da mata, Mike Juliette Romeu. Trip 5400, solo 52, vela direita 1219. Direita 219-5400. Legal. Não, puxa pra chamada. Mike, é com o Vitor Manatino, meu pé, do no set direito, via corredor axé. Controle 1998, aciona o padrão 0125. Papatango Lima Kilo Zulu, desça para 4 mil pés, que é legal no 013. Vitor? 02, funcionamento táxi, torre 198, esse nome é a dúzia, Mike é com o Vitor. Fala Salvador, muito boa tarde, trip 5400, livrou na sua escuta. Trip 5400, Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia 01, 5400. Quando vai manter o eixo de decolagem até o 030? Oi, Mike, é convite para o programa, né? É convite, acionamento, chame táxi, decolagem. Estamos de Leste Bravo Delta, desça para 2 mil pés, que é legal, no 0 no 3. 2 mil pés, no 0 no 3, Bravo Delta. Decima 721, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545, web 6721. 3661, decolado 54, controle agora 198, boa viagem. 198 é logo. Gilete Romeu, solo contornado da mata. Ativo Águia Dourada, controlou 55, frequência livre, boa tarde. Boa tarde. Até 3 mil pés, após autorizado, vai direto coral. Até, após, até 3 mil, depois vou direto coral, 3661. Voo 1806, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 1806. Controle, para descer agora o Lima Kilo Zulu. Tá passando o Lima Kilo Zulu. Desça para 4 mil pés, que é legal, na 013, reporte para mudança de regras de voo. 4 mil, atividade no 013, de forma para o... TAM 361, passando 3 mil pés, autorizado, vai direto coral. Tá voando coral, o 3661. Da posição para posterior pushback. Alternativa, vamos dar pushback então. Ok, mas a gente já batiza para pushback, 394. Salvador, Alfa Pegotano, 16 milhas afastado, passando agora o 040. Está voando condições visuais, propõe modificação, estimado de pouso em PAU 1630, nível 065, Alfa Pegotano. Alfa Tango Tango, regras de voo modificadas ao 1558, suba da nível de voo 065, autorizado, vá direto destino. Direto destino, Alfa Tango Tango. Salvador é o Bravo November para os horários. POB é 70, está chegando em Ilhéus aos 27. Eco Vitor, Live Taxi, ingresso no 7, Vitor, top. É o ingresso no 7. Bravo Delta, desça para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, livre ILS X-Ray, reportará estabilizado o Juliette Bravo Delta. Olá, bom dia, autorizado. E aí, quando você estiver no boulevard, voo autorizado, 170, de proa para 17 com 8 nós. Livre ILS decolar no 7, Vitor. Mike Eco Vitor, decolado ao zero. O controle 19-8, tá? Até a volta. 19-8, até a volta. Controle o Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, prossiga. Manatiba, eu peço pro direto. Mike Eco Vitor, não recebo seu transponder. Ok, vou verificar. Mike Eco Vitor, mantenha-se em condições visuais no meu pé, autorizado, vá direto Manatiba. Autorizado direto Manati, recebe o transponder agora? 4-0. Mike Eco Vitor, afirmo, mantendo meu pé. Uma meia dúzia, altimento no 0 no 3. Juliette Alfa, ponto espera, 2-6-2, boa. Alô, Salvador, 35489, no pátio 3, posição meia dúzia para pushback e acionamento. 5489, tá autorizado, chame táxi. Chamará para o táxi, 5489. Acionamento Bruno 394 no portão 7. Fala, após o Boeing da companhia Livracal, da Taline, chame táxi. Demorou, 394. Salvador, Gol 924 para pushback, acionamento, posição 5. 600, Gol, pistão no zero, autorizado alinhar e decolar, 170, 62 é o vento. A linha de bola dá no zero, no 600. Para o táxi, o trip 5489 com 5353 a bordo, 4 horas e 20, alterna, Serra Bravo, Mike Kilo, pontos claros. Serra Bravo, Mike Kilo. Kilo, 5489 está autorizado, Juliette A. Ponto espera no zero, torre 1, recepção meia, altimento no zero, tá, Juliette A, para o ponto espera 118,6, boa. Tá livre, 1333, chama a taxa. Olha a taxa, 3. Jet Bravo Delta estabilizado no localizador. Estabilizado, Bravo Delta. Jet Bravo Delta, chame torre 118, decimal 6. 86, Bravo Delta. Salvador, muito boa tarde, passando com Juliette Bravo Delta. sua posição coral, serviço radar terminado, chame controle de alta frequência 120.1. 201, controle Salvador, o Papa Tango Lima Kilo Zulu. Papa Tango Lima Kilo Zulu, prossiga. Vamos atingir 4.000 pés, enquanto nós Vitor Mike Charlie propõe. Se autorizar, temos condições de voar direto à rotatória. Papa Tango Lima Kilo Zulu, desça para 1.000 pés. Autorizado, vá direto à rotatória. Reporte na rotatória ou visual com o campo. Está autorizado no 1.000 pés, direto à rotatória, reportará o Lima Kilo Zulu. Controle Gol 1600, boa. Gol 1600, contato radar na decolagem, subata nível de voo 370, sai da PUCA. Gente, na PUCA informa que vai ter que voar na proa 115 por 20 milhas, devido a formações aqui à esquerda, ok? Gol 1600, nível desvio. Certo, autorizado, aliás, decolar sem parada, pista 10, 160 com 10 trepe. Ali da cola da 1-0, trepe 54, 89. Externo, com treino assado, checado, Bravo Delta. Gente, continua igual a liberação, a terra da tripla iniciou a pista 10. Jet, Bravo Delta. Bravo Delta. Tá visual com o campo? Ainda não. Visual 1-0, Bravo Delta. Estamos autorizados, 150 graus 8 horas, Bravo Delta. Bravo Delta. IP 5489, decolada 09, 19-8, boa viagem. 98, boa. Alfa Tango Tango 44 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar terminado. Chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 126.0.8, nome é 12, o time entrou no 0-0. Chegou o TAB94, tá livre do táxi, de torre 186 no ponto de espera, sim, chegou no 333. Entendi, 94. Para posto nacional, tá 3566, ponte 09. Aguarda, 3566, aguarda. 200, sai da Gole. 200, Gole, 5489. Confirmando, quem chamou para o táxi foi o 1394. Ativo, senhor. Agora sim, o segundo a chamar foi agora, o 1394 da Gol. O 165, 3 horas e 20 minutos. Tá, Papa Romeo, Mike Eco Victor, reporte 20 milhas de Salvador. O Mike Eco Victor está 19 já. Mike Eco Victor, livre frequência para a coordenação. Ah, o Gol 1924 não está modulando para o solo Salvador, no momento. Afirmativo. 1924 é o que está na frente, já está tá na frente. Está 3566, ponte 09 para puxa e acionar. Vamos lá, confirmando o Gol 1394 no táxi com 175, Galeão e 1320. Corrigindo, Campinas 1320. 1320, 165, agora o Campinas, correto. 394 agora, está em sítio Porto Sete. Firmativo, ligar autorizado via Juliette Chalco. No ponto esperando 02, 1193. 302, 1394, autorizado. 3566, aguarda para o estacionamento em entrar, para a retaguarda. Aguarda. Salva, Bravo Delta, Bravo Delta, Alfa, Kilo, parte 3. Salvador, Gol 1924. com 184 a bordo, alterna Salvador com 2:40 de autonomia. Tenho ativo, 1924. Senhor Armado da Companhia, você está à frente. Estou autorizado, via direto, tchau. Tornozelo Torre, 18, esse nome é Luz, eu chamo Tornozelo na 3. O tráfego da companhia vai passar à frente de Jet Alpha, quando o próximo ponto espera 18:6, 14 Salvador, gol 1924. Uno 333, escuta. Gol 1333, portão 10, cataxiano, escuta. Poxa, tá na escuta, já foi autorizado o táxi, só escuta. Ok, só para cinco, número 3 do ponto de espera, tem 94 a bordo, autonomia alternativa. Ok, vamos lá. Tudo de novo, 3:50, Galeão, POB 94. Afirmativo. Corrigido. Sente, bom, 333. 3566 está ali, posicionamento, chama táxi. Quem puxa essa nave, chama táxi. São logo 1924, confirmando, a gente vai seguir a primeira aeronave que está passando na nossa frente ou a segunda que está vindo à esquerda? A primeira, tráfego, o último, 1335, o número 13, já foi autorizado como número 13. Gente, 1924. Só para informação aí, está um forte chiado de fundo com vozes bastante altas do Araponia. Chego, só logo 1333. Estou vendo como recebe equipamento agora. Agora alto e claro. Afirmativo. Salve, Salvador, boa tarde, Oxané, 6315. 6315, Oxané, da ponto 4. Afirmativo. Cenário 6315, autorizado, Salvador, Guarulhos, 360, operador 50. Recola 10 direita, da LDBDEV, controle em 11980, aciona 5171. Número 2, né? Número 1, 394. E número 1, aliás, decolar voo no 394, 120 com 29. A gente decola no 0, no 394. Voo no 924, na escuta? Na escuta, voo no 924. Flávio, número 2, aliás, e manter após 800, companhia? Após decolar, o tráfego à frente, ali, mantendo a pista 10, voo no 924. Aquilo Zulu, pista no 7, pouso autorizado, 154, Lima, Aquilo Zulu. Vem baixar, travado, pouso autorizado para Lima, Aquilo Zulu. Então, 05, pátio do Graé, livre acionamento, qual o setor que decola? Essa interferência está livre da presente, o POB padrão, comandante? De Noroeste autorizado, chame fora, Guardião 05. Boa tarde, Torre, gol no 333, ponto de espera, número 1, pronto. Deixa eu manter a posição. Não, manter a posição. Solo Salvador, muito boa tarde, 35401, ciente da informação Quebec, autorização para Porto Seguro. 5401 para Porto Seguro, nível 300 autorizado na Perusque 50, decolador no 0 contra a primeira curva direita, saída da Elida, Elida para direto Porto Seguro, frequência do controle 119.35, a torre 118, meia dúzia, o transponder 5403, o trip 5401. Ciente, autorizado nível 300 para Porto Seguro. Pela Upper Whisky 50, decola da 10, primeira curva à direita no perfil da El. perfil da saída da El, da El Leda, após Leda, direto por seguro. O controle de saída 11935, a torre operando 18612, aciona 5403, o trip 5401. Forma pronto para puxar o acionamento 5401. Reportará pronto, trip 5401. Para táxi, o TAN 3566, POB de 103, autonomia de 2 horas e 54 minutos, alternando Recife. Tem táxi autorizado, ponto de espera no zero, quando lá chama em torre 18612, é o TAN 3566. Táxi autorizado, ponto de espera, torre 118612, 3566. Quatro livre decolagem, vento 150 graus, 8 anos. Livre decolagem, vento 0, gol no 9, 2, 4. Três, três, três, HR mantém no 0. Mantém no 0, gol no 3, 5, fechou. Quatro, decola o Zulu 7, controle 19, decimal 8. Controle 19, 8, gol 9, 2, 4, certo? Gol 9, 2, 4, passando 2 mil pés. Fuca, transição Aracaju. Gol no 9, 2, 4, contato radar, suba para o nível 350. Livre ascensão 350, gol 9, 2, 4. Livre decolar, 160 graus, 62 anos. Livre decolar, extensão no 0, gol no 3, 3, 3, fechou. 3566, está no ponto de estradão no 0, pronto. 7, 3, 5, 6, 6, observa a corrida da aeronave da Gol, ali mantém a cabeceira no 0. Ali mantém após a corrida, 3566.